acende a tua chama. O fogo sobre o altar continuará ardendo. Vai arder continuamente, porque tem lenha pra queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Aleluia. A nossa geração tem lenha pra queimar. Grita. Pode incendiar e vem nos batizar. Where Porque o Espírito Santo tem ciúmes de você, hein? Então é melhor você se guardar, é melhor você se fechar. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Só que é tempo do Espírito Santo, celebre aqui nessa noite. Quer matar também? Você lembra? Era Jerusalém. O cenário de uma revolução que me encoraja a não me vender às condições. Quando com apenas 8 anos começou sua missão, Rei de Judá, pronto pra lutar pela essência que o pecado fez contaminar. Oh,

limpando as feridas. E cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando o caminho direitando as feridas. E cada vez mais diminuindo. O que importa que prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Gastando a minha vida. caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Oh,

Conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Vamos! Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Diga não, me abandone. Suas duas mãos aos céus, igreja, grita isso pra ele, vai. Eu vou. Nada mais importa, só o teu amor, Jesus. Ele me encontrou por detrás das malhadas. Hoje o Espírito Santo te pega em teu colo, ele sara as suas feridas e ele te traz de volta pra casa. Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram? Quantos foram? Vamos, diga! Você sente que o Senhor, com seu Espírito, mudou todo o teu jeito de viver. Não abra mão do que sentiu,

a noite inteira foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Aleluia. A vitória vai trazer alegria, oh, ao teu coração. Só Deus consegue ver em nós o que ninguém vê. Ele consegue enxergar no meio dos nossos defeitos algo bom, no meio das nossas falhas. Somos imperfeitos, mas Deus nos ama, trabalha na nossa vida e nos usa para a glória do seu nome. O compositor dessa canção disse isso: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia. Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, sou tão falho, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, sou falho, mas ele é fiel. Oh, o que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Oh, eu só quero adorar, por isso estou. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. sempre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é

e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E quem deixa viva esse amor, creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Mas nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo. Não adoramos um Deus derrotado, mas um Deus vitorioso. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer. Solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o som da justiça se em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. Cante comigo. Morte, pecado,

tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Diga, é escudo para os que nele crê. Aleluia, e a tempestade. se acalma só na tua voz, na voz daquele que tudo criou. Oh, glória a Deus. Pois tua palavra é pura, é escudo para os que dele crê. Carne e espírito em um.

porta do amor não fecha. O som da festa aumenta porque alguém chegou. A casa onde a alegria reina é feita de luz e de toda cor. Como pode o mundo inteiro caber no seu abraço e no aperto do meu peito ainda ter o seu lugar guardado? Impossível é viver longe de ti. Impossível me esquecer da tua voz que apontou a se abrir toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. sobre mim. É como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, ele é. Pra mim, o teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Chama pra mostrar. por Ele e por Ele farei. São todas as coisas e eu também sou seu, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas e eu também sou seu. Também sou seu. Vem. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas e eu também sou seu. Somos seus porque dele e por ele, para ele são pra subir alguém.

está em outras fontes. Não precisa nem aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi meu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado do seu amor. Yeah!